Pasta 35. Faixa 1. Encontro 33, DRIPS. Existe um pequeno grupo de parasitas unicelulares conhecidos alternativamente como mesomicetozoeia e ichthyosporeia, que são principalmente parasitas de peixes e de outros animais de água doce. O nome mesomicetozoeia sugere uma associação tanto com fungos como com animais, e de fato seu encontro conosco, animais, é o último antes de todos nos juntarmos aos fungos. Esse fato está hoje comprovado por estudos de genética molecular que unem o que até então foram uma grande miscelânea de parasitas unicelulares uns aos outros e aos animais e fungos. Asterisco. Gera confusão, e isso é dizer pouco, o fato de o nome mesomicetozoa ser usado para designar um grupo mais inclusivo do que mesomicetozoea. Dá para ver a diferença? Parece coisa feita de propósito para confundir como hominoidea, hominidae, hominanei, hominimini, o complexo de nomes usados para nossos parentes. Prefiro boicotar todos eles. Fim da leitura de asterisco. Tanto mesomicetozoeia como ichthyosporeia são nomes difíceis de lembrar e existe discordância quanto à preferência por um ou por outro. Talvez por isso tenha surgido a prática de usar o apelido DRIPS, DRIPS, o acrônimo das iniciais dos quatro gêneros conhecidos pelos descobridores do grupo. O gênero Dermocystidium, Ichthyphonus e Psopospermium respondem pelo DI, e POR é uma certa trapaça, pois não é o nome em latim. Ele representa Roset Agent, um parasita do salmão comercialmente importante, hoje conhecido formalmente como Sphaerotecum destruens. Por isso, suponho que o acrônimo deveria ser reformulado para DIPS ou DIPSS, no plural. Mas parece que a designação DRIPS, com o S minúsculo denotando plural, pegou e vai vigorar. E agora, dando até a impressão de ser obra de uma providência nomenclatural, descobriu-se recentemente que um outro organismo, cujo nome por acaso começa com R, também é um DRIP. O Rhinosporidium ciberi, parasita do nariz humano. Assim, podemos reformular a designação DRIPS com todas as cinco letras formando um acrônimo conveniente e tentar ignorar a embaraçosa questão de se o termo é singular ou plural. O Rhinosporium ciberi foi descoberto em 1890 e há tempo se sabe que ele é a causa da rinosporidiose, uma incômoda doença do nariz humano, ou melhor, mamífero, mas suas afinidades são um mistério. Por várias vezes, sua classificação mudou de protozoário para fungo e vice-versa, mas hoje estudos moleculares mostram que ele é o quinto DRIP. O R, ciberi, não faz o nariz escorrer, o DRIP em inglês, o que daria um bom trocadilho. Ao contrário, ele bloqueia as narinas com lesões polipoides. A rinosporidiose é, sobretudo, uma doença dos trópicos, e há tempos os médicos suspeitam que é contraída quando alguém se banha em rios ou lagos. Como todos os outros DRIPS são parasitas de peixes, lagostins ou anfíbios de água doce, parece provável que animais de água doce sejam os hospedeiros primários também do R. ciberi. A descoberta de que ele é um DRIP pode ser útil para os médicos de outros modos. Por exemplo, as tentativas de combatê-lo com agentes antifúngicos fracassaram e agora podemos saber o motivo disso. Ele não é um fungo. O dermocistidium aparece com um cisto na pele ou nas guelras de carpas, salmonídeos, enguias, rãs e tritões. O ichthyophonus causa infecções sistêmicas danosas à economia em mais de 80 espécies de peixes. O Psirospermium, que aliás foi descoberto por nosso velho conhecido Ernest Haeckel, infesta lagostins, que não são peixes, obviamente, mas crustáceos, e também tem efeitos economicamente importantes sobre os estoques desses animais. E o Sphaerotecum, como vimos, infecta salmões. Os organismos DRIPS em si seriam menosprezados por não serem nada de extraordinário se não fosse por seu status evolutivo aristocrático. Afinal, seu ponto de ramificação é o mais remoto no reino animal e seu encontro conosco o mais antigo. Não sabemos como era o Concestral 33, exceto que aos nossos embotados olhos multicelulares, todos os organismos multicelulares se parecem muito. Ele não foi um parasita, como um dripe, não de peixes, anfíbios, crustáceos ou humanos, com certeza, pois todos ainda estavam em um futuro imaginavelmente distante. O único adjetivo sempre aplicado aos dripes é enigmático, e quem sou eu para romper essa tradição? Se um drip fosse narrar seu enigmático conto, desconfio que discorreria sobre como, agora que atingimos pontos de encontro tão antigos, é quase arbitrário quais dos nossos primos unicelulares por acaso sobreviveram. Não por acidente. Também é bem arbitrária a escolha dos cientistas em relação a quais organismos unicelulares examinar no nível da genética molecular. Há quem examine os drips, porque alguns deles são parasitas comercialmente importantes de peixes e outros, como agora sabemos, porque entopem nosso nariz. Pode haver organismos unicelulares que sejam tão centrais na árvore genealógica da vida, mas que ninguém se incomodou de analisar porque são parasitas, digamos, de dragões de Komodo e não de salmões ou de gente. Mas ninguém pode desconsiderar os fungos. Estamos prestes a saudá-los.